fico perguntando o que é que eu faço pra te ver. Saio pra procurar e você sai pra se esconder. Não sei mais o que faço pra poder te encontrar. Continuando assim, o meu futuro é me afastar de você e ficar sozinho. Você não quer o meu carinho. Chega de atitudes impensadas sem razão. Não vê que tudo isso só destrói o meu coração. Então vaza e não vem me procurar outra semana. Você vai encontrar outro em minha cama. Não se deve maltratar quem tem razão. Vamos lá, Duval! Então vaza, pode procurar o seu destino. Você não vai me fazer mais de menino. O amanhã já me espera com a paixão. Que eu faço pra te ver? Saio pra procurar e você sai pra se esconder. Não sei mais o que faço pra poder te encontrar. Continuando assim, o meu futuro cima, é me afastar de cima, você e ficar sozinho. Você não quer o meu carinho. Chega de atitudes impensadas sem razão. Não vê que tudo isso só destrói o meu coração. Olá, galera! Então vaza, não vem me procurar outra semana. Você vai encontrar outra em minha cama. Não se deve maltratar quem tem razão. Então vaza, pode procurar o seu destino. Você não vai me fazer mais de menino. O amanhã já me espera com a paixão. Então vaza e não vem me procurar outra semana. Você vai encontrar outra em minha cama. Não se deve maltratar quem tem razão. Então vaza, pode procurar o seu destino. Ninguém não vai me fazer mais de menino. O amanhã já me espera com a paixão. Vamos lá, Duval!